Que mensagem é que, de facto, pode deixar hoje aqui ao povo de Oliveira do Hospital? Uma mensagem de confiança, de esperança e de reconhecimento. De reconhecimento pelo trabalho notável que aqui em Oliveira do Hospital tem sido feito. Oliveira do Hospital prova que, no interior, é possível mobilizar capacidade de investimento, iniciativa, inovação, atrair empresas. Estão aqui polos daquilo que são dos melhores exemplos a nível nacional da capacidade de dinamizar criatividade e investimento em zonas de interior. Por outro lado, um sinal de confiança. Confiança que o que é feito merece aqui, merece apoio e merece instrumentos de mobilização, de apoio ao desenvolvimento. E, finalmente, um sentido de esperança que estamos num caminho de recuperação de rendimento, de mobilização de investimentos para o desenvolvimento, com apoios europeus e de reconhecimento também da criação de condições para o apoio às empresas, sobretudo no interior. Portanto, há valor, reconhecidamente há valores em Oliveira do Hospital, continuam a faltar as acessibilidades tão reivindicadas. Acha que há possibilidade desta situação ser alterada? Sem criatividade e sem investimento, as acessibilidades não servem de nada. Só servem para levar as pessoas mais depressa para longe dos locais. Oliveira do Hospital provou que tem capacidade de mobilizar recursos, de criar investimento, de criar riqueza. É desses instrumentos de apoio ao investimento que iremos hoje aqui falar.